Na tarde de sexta-feira, agentes do SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, apreenderam 309 quilos de cocaína e prenderam 9 pessoas envolvidas diretamente com o narcotráfico. A operação foi deflagrada após um ano de investigação. Foi preso na ação policial um dos líderes da quadrilha, Vitor Brites Aranda, conhecido como Chapaló, que teria sido surpreendido pela polícia em sua residência no condomínio fechado Paraná Country Club de Hernandarias, um dos mais luxuosos condomínios do Paraguai. As demais pessoas foram presas em Presidente Franco e Ibicuí e no departamento de Paraguari. Em Presidente Franco foi preso Júlio Espinosa, que teria sido interlocutor com o traficante do Brasil e da Bolívia, Richard Fernandes, preso na residência de Richard. Em uma ação simultânea na cidade de Ibicuí, foram apreendidos os 309 quilos de cocaína que teriam acabado de ingressar no Paraguai, sendo apreendido um avião. Foram presos Isidro Galeano, que seria o encarregado de receber a droga, e Elias Fretes, administrador da fazenda onde o avião pousou. 4 pessoas foram presas nesta fazenda, porém, seus nomes não foram divulgados pelas autoridades paraguaias. O destino da cocaína já estava traçado. Seria para o interior do estado de São Paulo. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.